Toda rosa tem seus espinhos, assim como toda noite tem o seu fim. Eu sei que eu errei, mas não foi tanto assim. Por Deus, o que que eu faço pra você voltar pra mim? Baby, vem, volta pra mim. Seu coração não é de pedra, só para mim. Que seus olhos vão brilhar. Volta pra mim. Seu coração não é de pedra, só para mim. Que seus olhos vão brilhar. Deixe seu coração decidir. Não há palavras pra descrever o que sinto agora. Estou muito magoado, pois jogou meu amor fora. Apesar da teimosia, sei que ainda me adora. Vem acabar com essa agonia, essa dor do peito agora. Eu sei que você não tem como negar, nem esconder, nem evitar o que sente por mim. Mas peço que esqueça aquela minha fraqueza, e não dos momentos felizes que passamos enfim. Passamos enfim. Bem.